Dois ou não, na brigada. Patrulha 03, prossiga. Já está pronto para a decolagem? Então, meu presente decola com proa noroeste e reporte fora do solo, vento 170 graus, 109, patrulha 03. Salvador, bom dia, Azul 4040, ponto cara da ONU já está pronto. Alinha e decola, 170 graus, 092. Autorizado, alinhar e decolar, 040. Fora do solo, patrulha 03. Ok, patrulha 03, decolado Zuno 4, o Zuno 5, corrigindo. Aciona em modo, transponde no modo normal e aguarde transferência. Aguardando transferência, acionado 1623, patrulha 03. Azul 4040, decolado Zulu 6, chama o controle 119, decimal 8. 198, bom dia. 98. 3890, ali em decola, 180 com 092. Ainda não tá pronto não, 3890. Ok, sim, já pode pronto. Porta aérea 3890. Pronto para decolagem, 3890. A linha decola, 180 com 92. A linha decola, 3890. O trip copiou a torre, confirma. Repito, alinha e mantém a torre da rolagem do torre. E o trip me confirma a sua alternativa, é Juazeiro ou Juazeiro do Norte? Juazeiro do Norte. Ok, gente. Decolado aos 28, chama o controle 1208. Correção 1198. 1198, 3890. Livre decolar o trip 5328, vento no 70 graus, 109. Salvador, bom dia, Oceania 6211, ponte espera pronto. Bom dia, ali mantém, 6211. Alinhado, eu mantei, 6211. 35328, decolado aos 30, chame o controle em 119.8. Vai chamar o controle em 119.8, 35328, bom dia, senhor. Na 6211, decolada 33, chama controle em 119.8, bom voo. 198, obrigado, muito bom dia. 6211. Hotel Matango, na escuta do solo. Então, chame 121.9, caso esteja recebendo solo. Escuta do solo, mas fiquem para 121.9, por gentileza, exceção do Hotel Matão. Hotel Matão, confirma como recebe a torre? 3.9. Salvador, bom dia, eu tenho 5.5.5, pode ficar questionado, parte 3. Trip 5.5.4, autorizado, reporta tax. Reporta tax, 5.5.4. Solo, com 865 na guarda, autorização de tráfego Brasília. Então, Limatão, agora sim, como recebe o solo? Hotel Lima Tango, negativo contato com o mesmo. Faça o cheque com a torre 198.95, Hotel Lima Tango. 1865, copia? Copia, 1865. Autorizado para Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o pêndulo 1-7 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-19.8, aciona 5437 no transponder. Autorizado Brasília, nível 360, segue a saída Arbor. É, elefante que acerta a pêndulo 197, só confirmando a curva direita. A 1198 é o controle, 5437 transponder com 1865 na 11 para autorização para o espécie de acionamento. 1865, correto, portão 11 autorizado na porta, tá? Okay, autorizado, chamando o táxi 1865. 15973, copia? 1973. Autorizado para Recife, nível 310, via Peruísque 58. Decolado a 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju. Controle 1-19.8, aciona 5442 no transponder. Por isso, 973, autorizado Recife 310, pela Recife 58, decolado a 10 com curva esquerda na saída Puca, Jamo, Aracaju. Repito, 5-5-4, início de táxi 71 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Recife. Trip 5594, prossegue o táxi parte principal Índia, ponte espera torre 118.95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Muito grato. Rio 5973, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback, acionamento parte 3. Pronto para pushback e acionamento. Sente, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Tripe retaguarda, livre para o pushback, acionamento, reporta táxi. Pode ser autorizado, Tripe, livre para o pushback, acionamento, encontrar para táxi do Rio, 973. 466-170 para cópia Recife 390. Sente, o APSA 6570, poderia confirmar o horário do plano? 00. Sim, só um instante, vou checar, ainda não recebi. Lima Tango, a torre Salvador. Salvador, bom dia, o Trip 5514, aproxima-se do ponto de espera, pronto decolagem. Trip 5514, livre NA e decolapso no 0 vento, 1,70 graus, 08, nós, um bom voo. Livre decolagem, muito grato, Trip 5514. Fala Salvador, azul 4201, não posso preocupar, porque é que Azul 4201, só um instante para iniciar. Duas aeronaves já no push, irão taxiar a retaguarda. Não me escuta, aguardando. Aguardando, 4201. Solo 1865 para o táxi, seu B de 173. Alternativa Goiânia, autonomia 2 horas e 40 minutos. Gol 1865, táxi via parte principal Índia, ponto espera torre 1-18.95, ajuste no 097 agora, um bom voo. Táxi Índia, tá 18-9-14, 1-8-6. Telemantango agora sim, como recebe solo? Último destino é o CAB? Gente, prossegue 500 pés para o Açu, em coordenação com a Torre 1, 18.95, aciona o padrão 0143, o Hotel Lima Tango. Gente, transfere a mesma agora para a decolagem, um ajuste em Salvador, no 097, um bom voo. Gol no 093, só um instante para iniciar, por gentileza, não me escuta aguardando. O Hotel Lima Tango 1, 18.95. Papa Tango, Hotel Lima Tango, já acionado? Bem, Hotel Lima Tango. Só um instante para a cópia, por gentileza, Rio 9891. Solo Wilson com 973.3 a bordo, 2 horas e 20, alternando Aracaju, pronto, tá? Bom, no 865, a Lima tem cabeceira no 0. Lima tem a 1-0, gol 865. No 865 é autorizada, alinhar e decolar, no 0-21, 70 graus, 09 lá. Autorizada a decolagem da 1-0, gol 865. 1-0, Azul 4201, no coordenado com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da Rio, a retaguarda, livre pushback, acionamento, reporta táxi. Após a passagem do Rio, a retaguarda, o autorizado, Azul 4201. Gol no 093, portão 09, autorizado, reporta táxi. Chama táxi, gol no 093. Federal 9970 na escuta do solo. Federal. Confirma se foi feita alguma CHG do plano horário previsto que eu tenho para as 1040. Vamos fazer então a consulta já de resposta. Senta. Rio 5973, muito bom dia, Lima, mantém cabeceira 1-0. Autorizado, aviário, 0973. Bom, 1-865, decoladas 4-4, chama controle em 1-9-8, bom voo. 1-9-8, 865, bom dia. Livre decolagem, piscina 0-21, 80 graus, 09-9. Livre decolagem do Rio, 5973. Salvador, voo no 093 para o SAC. 182 a bordo, 2:37, alterna Galeão. Voo no 093, inicialmente táxi até o través portão 05, aguardando para prosseguir. Até o 05 inicialmente, voo no 093. Rio 5973, decolado aos 4:30, chame o controle em 119.8. 19.8, grato, bom dia. Salve, ele matou fora do salvo. Decolado aos 4:07, autorizado a cruzar o campo ao vertical da pista no 735, setor sul do aeródromo, até o botão. Por intenção, é o cabo, se autorizado, vai direto. Não, negativo. Eu tenho uma aeronave em aproximação, então você vai pelo litoral e aguardar a liberação do controle, ok? Pelo litoral. Tá, eu vou aqui, ó, na aproximação da site. Pode cruzar aí o campo na vertical da pista. Reporte na... no seu setor sul do campo, até o Limatão. Transição Fruti, onde intercepta Pêzulo 19, segue conforme rota do plano de voo. Controle 119.8, aciona 5441 no transponder. Torre Salvador, azul 4201, pronto, pode ser no 0. Além decola, o vento 170 graus, 109, azul 4201. Ali tem 4401. Porta-táxi. Porta-táxi, voo 1963. Voo 1963, pronto, no 08. Afirmativo. Autorizado, reporta-táxi. Para o táxi, chame 121.1, por gentileza. Táxi, 121.1. Salvador, 0990. 9970, prossiga. Positivo, assim que eu tiver, eu chamo pra COPS, verão 9970. Controle, Salvador, muito bom dia, Papa Tango, Tango Matango. 119.8. Oi, Salvador. Bom dia, bom nome, 093. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Vou no 093. Mantenha o ponto de espera. Sou Salvador, bom dia, gol no 649, uma milha do externo, tem que baixar travado. Sim, 649, confio em aproximação, vai de pista livre. Aguarda. O 649, autorizado pouso, vento no 70 graus, 079. Autorizado pouso, pista no 0, gol no 649. Azul 4201, decolado aos 50, chame o controle 119.8. Controle 19.8, azul 4201, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Ali mantém 1093. Ali mantém 1093. Economia 49 no solo 52, ao livrar à direita, chama o solo em 1211. 211, o volume é quanto? 09, autorizado decolagem, vento 170 graus, 089. Veio de decolagem para o 093. Foram 093, decolado ao 54, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Bom dia. Guardião 05, prossiga. Qual seria a radial ideal de saída? O Rio 981 ali mantém. 318, ciente. O Guardião 05 já está pronto para decolagem? Ok, ciente. Qual o tempo estimado de voo? Já está acionado o Guardião 07? Já está acionado? Ok, então da presença em livre decolagem com prova do litoral, vento 160 graus 079, Guardião 07. E 981 no livre decolagem, vento 170 graus 079. Livre decolagem 981. Guardião 05 para a torre. Qual altitude que vai, vai manter até a Cachoeira? Gente. Fora do solo, Guardião 07. Sim, Guardião 07, decolado 58. Agora de transferência. 7. Guardião 05, livre decolar com Pula Norte. O vento 170 graus, 102. Decolado ao 58, chama controle 1198 com voo. 198, chama nada, bom dia, obrigado. Guardião 07, chama controle 1198, Guardião 07. 1987. Salvador, Ata 6570. Salvador, Ata 6570. Guardião 05, fora do solo, pro norte. Afirmativo, Guardião 05, decolado ao 59, mantenha para o norte, aguardando a liberação do controle em 119.8, bom voo. 119.8, para o norte, próximo. Bom dia, Salvador. Passaredo 2229. Dia, 2229. Chama passando externo com o trem baixar travando. Chama ele externo, 2239. Então no externo, baixou e travou. 2229. Autorizado pouso, vento no 60 graus, 072. Livre pouso, 2229. Decola de imediato a 5 km na pista? Afirmativo. Então ingresse agilizando manobras, além mantém, guardando liberação para decolar imediato. Além mantém, gol no 963. Passarido 2229, no solo 05. Libera direita agilizando, ao livrar só 1211. Direita 211, 2229. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Serra, Nova Bebida. Serra, Nova Bebida, continua a aproximação. Boeing 737, ingressando para decolagem imediata. Tomate, podia continuar o vento para Nova Bebida? 160 graus, 072. A decisão seria pouso 97. Está presente, solicita para base direta 97. Ok, está informando pelo cancelamento do plano. Está cancelando agora? Tomate. Então, plano IFR cancelado no 006. Chame no final do 17, baixado travado. Vale a ver. A livre decolagem, o voo 170 com 082. Livre decolagem, voo 963. Corre a APSA 6570, Belo Zero. Falei, mantém APSA. Check 3, você é o Rio Victor? Mas tá travado, tá interceptando, será 197 agora. Aqui, autorizado o pouso, vento 170 graus, 082. Alarme da frente. O gol no 963, decolado 08, chama o controle em 119.8. 19.8, obrigado, bom dia. No solo 09, qual o estacionamento? Estacionar frequência livre, por dia. APSA, cargo 6570, autorizado a decolar, vento 170 graus, 08 nós. Livre decolagem, 6570. APSA cargo 6570, decolado aos 1 horas, chame o controle 119.8. 9.8.